Meus amigos e meus irmãos, muita gente, pelos séculos, tentou ridicularizar a Bíblia Sagrada. Deu-se mal, porque a Bíblia traz em si mesma uma substância que a imortaliza. É o Espírito de Deus expresso na sua parte profética. Outras passagens da Bíblia que nos parecem aberrações, e diante do viver comum hoje da humanidade, parece até coisas de Branca de Neve e os Sete Anões, que hoje a coisa está livre, né? Livre para ficar doente, livre para enlouquecer. Só a existência da parte escabrosa, que é o relato dos acontecimentos humanos da Bíblia, mostra que ela é realmente divina, porque ela sobrevive àquilo que está ali. Pai casando com filha, filha embebedando o pai para fazer Enem, dar prosseguimento à tribo e aquelas coisas todas. Só ter a Bíblia Sagrada sobrevivido com uma mensagem para erguimento dos espíritos, diante dos relatos, dos fatos humanos, já comprova que ela tem alguma coisa especial. E é demais, como já dissemos aqui, Jesus diz que ele, Jesus, que é o objetivo supremo da Bíblia, porque o Velho Testamento anuncia a sua vinda, o Novo Testamento já é Jesus, vivendo entre os seres da terra e deixando a sua mensagem de amor. O próprio Jesus disse que ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Então a Bíblia, no próprio Velho Testamento, veio para aquelas pessoas todas com seus problemas. Salvar quem está salvo. Mas a Bíblia teve que sobreviver, não aos seus chamados inimigos, seus críticos ferozes, acerbos, mas aos seus próprios adoradores, que quando muita vez passam a interpretá-la, fazem da Bíblia coisa terrível, inclusive instrumento para ódio. Como dissemos aqui, a Bíblia só pode ser entendida em espírito e verdade, porque ao pé da letra, ela é morta e é morte. Dizia o apóstolo Paulo que a letra mata, o espírito vivifica. Mas não basta ser apenas em espírito e verdade, é preciso que ela seja iluminada pelo amor. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Jesus, por intermédio de João Evangelista, define Deus como amor. Então a palavra de Deus só pode ser analisada pelo prisma do amor. O Apocalipse é o coroamento da Bíblia. É tão importante que muitos tentaram mantê-lo afastado do povo, porque ele traz revelações extraordinárias, encobertas por um simbolismo que, se analisarmos a Bíblia e o Apocalipse em particular, sob a visão do amor, porque é uma mensagem de amor, que é Jesus voltando, nós teremos diante de nós o conhecimento de todas as coisas ocultas. E muita gente diz que o Apocalipse é mistério, quando o Apocalipse, que significa revelação em grego, inicia-se dizendo, justamente a que veio, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, e vai por aí. Eu abro a Bíblia Sagrada, e chamo a atenção de vocês, que têm a gentileza de nos ouvir, para o versículo 7 do capítulo 10. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Ainda Apocalipse, a descrição da grande meretriz, capítulo 17, versículo 7, ao 7 aqui incidindo nos versículos. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as sete cabeças e os dez chifres, e que leva a mulher. E aqui vem a descrição, né, para o programa de hoje ainda. Estou mostrando a vocês que quando o Apocalipse fala em mistério, ele vai revelando qual é o mistério. E na sétima trombeta está explicitamente declarado que o mistério de Deus será revelado conforme as promessas que vêm desde o Velho Testamento e também promessa feita por Jesus. No livro de Daniel, capítulo 2, no versículo 18, eu estou batendo nisso para mostrar a vocês que a Bíblia não tem mistério nenhum. A nossa cabeça é que é misteriosa, é temerosa, é preguiçosa para as coisas que nos salvam o espírito e a alma, como a religião de Deus. Sob a inspiração do Cristo, vai trabalhar pela revelação total desse mistério na quarta volta cíclica da explicação do Apocalipse feita pela religião de Deus, posto que o templo da boa vontade foi inaugurado. E ele, na sua abrangência, liga a humanidade de baixo à humanidade de cima, onde estão os segredos a serem revelados. Eu recorro agora a dois versículos do capítulo 2 do livro de Daniel, que é um profeta do Velho Testamento. Versículo 18. Depois nós vamos nos aprofundar nisso. Isso aqui é o lead do trabalho que vamos fazer sobre a revelação do Apocalipse na parte mistério. 18. Daniel. João Evangelista é a reencarnação de Daniel. Vejam a semelhança entre o Apocalipse e o livro de Daniel. Quem faz há mais tempo faz melhor, ensinava o velho Zarur. Se você não acredita em reencarnação, o que eu posso fazer? Mas tenha paciência, quem sabe. Pode ser que eu esteja certo, hein? A humanidade chegou a um tal ponto que ela não admite mais as coisas dogmáticas. Não pode discutir, não pode saber, não. É hora de discutir. É hora de saber. Para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. É a questão do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi ao extremo, radical mesmo. Ele queria que o pessoal decifrasse o sonho que ele tinha tido. Só que nem o sonho ele contava porque ele não se lembrava. Então você tinha que revelar um sonho que o sonhador não sabia, não se lembrava. Então você tinha que conhecer o sonho, tinha que ter a revelação do sonho, para depois explicar o mistério. Coisa mesmo só para interferência divina. Lá embaixo, respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Aí começa o sonho de Nabucodonosor. Vamos mostrar Jesus aí. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículo 11. Ao que respondeu Jesus. Ah, um momentinho, vamos voltar um pouco atrás aqui. A explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Senhor Jesus, por que lhes falas por parábolas? Ao que o Senhor respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Sim, porque ainda estava em função aquele ato proibitivo de Deus, relatado na Gênese mosaica, quanto à impossibilidade do ser humano, homem e mulher, comerem do fruto proibido da árvore da ciência do bem e do mal. Porque naquele tempo a turma não estava madura, mas agora o Apocalipse fala também na árvore do bem e do mal, e Jesus diz lá que concederá aos perseverantes o conhecimento da ciência do bem e do mal. Então a turma diz que lá está proibido, esquece de dizer que no Apocalipse é concedido o direito aos perseverantes de conhecer essa ciência. E essa ciência vem pelo ato que Zarur determinou aos legionários realizarem. Trabalharem no sentido de unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. Unir a humanidade de cima à humanidade de baixo. Então vocês veem que no princípio, na Bíblia Sagrada, há a proibição de comer daquele fruto. A Eva foi lá, a serpente falava: Eva, Eva, querida, quero ser o seu Adão. Ah, não, isso é aquela música do carnaval. A serpente diz: Eva, come dessa fruta aqui proibida por Deus. A gente que interpreta aquilo mal, hein? Eva chegou e ofereceu para Adão o fruto e eles foram expulsos porque desobedeceram a Deus. A coisa não é bem assim, é que a turma acreditava no Deus antropomórfico. A desobediência é a questão de que não estavam amadurecidos. É como você pegar macacos e soltar numa loja de louças. Entenderam o negócio? Não é questão de que Deus proibiu ou não proibiu, é questão da AIDS. A AIDS é uma punição de Deus, Deus está punindo. É a lei que pune a nós. Se a gente pegar um ferro em brasa, queima. Se você se jogar do edifício Itália, vai chegar lá embaixo arrebentado. Foi Deus que puniu você? Não, você que se puniu, não devia ter pulado. Foi você que se queimou ao meter a mão no ferro quente. Ou você que se matou ao tomar um veneno. Não façamos isso, nenhum de nós deve fazer isso. Porque inclusive a morte não existe. Eu já estou careca de pregar isso aqui, a morte não existe. Me permito essa linguagem, que nós estamos pregando o Apocalipse e o Evangelho ao simples. Bom, e o Evangelho está aí para nós estudarmos. Né? Desde Lutero, o livro Exame está ao alcance de todos. E ainda estou no Novo Testamento. A citação a mistério. Paulo fala várias vezes, nós iremos aqui. Paulo de novo. A união das duas humanidades. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante. Os vivos serão transformados. Aqui está a explicação da proposta da união das duas humanidades. Anotem aí, vão ler, que nós vamos discutir isso aqui em muitos programas. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante, os vivos serão transformados. Paulo apóstolo, capítulo 1, epístola aos Efésios, versículo 9. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo Jesus. E vai por aí. Quer dizer, Deus, através do Cristo, nos desvenda os mistérios. E o Apocalipse, para gerações e gerações, em 2000 anos, era apenas um livro de mistérios, até que Zarur veio aí e começou a explicar, pregar de forma popular o Apocalipse. 3 vezes nós vamos com vocês fazer a quarta volta cíclica, que corresponde à quarta revelação, a revelação final desse ciclo. Vamos lá. Filipenses, Paulo fala várias vezes. Isso aqui vai ser muito importante para abrir a cabeça dos brasileiros e estrangeiros de boa vontade que nos queiram ouvir. Bem? Eu vou continuar agora a ler aquela página, um dos capítulos do 3º volume de O Brasil e o Apocalipse. 144 mil. Minoria. Maioria. 144 mil. O número da qualidade. Nós vimos no Apocalipse de Jesus, em primeiro lugar, a autoridade de Jesus, senão eu não vou ler um livro escrito por um homem ou por uma entidade, um autor que não tem autoridade. E nós vimos no Evangelho e no próprio Apocalipse e no Velho Testamento, no Evangelho, que Jesus e Deus são um. Então a sabedoria de Deus está contida nesse grande Espírito chamado Jesus, que é o guia supremo do planeta Terra. Ele é o soberano dos reis da terra, como está no versículo 5 do 1º capítulo do Apocalipse. Vimos que Jesus, nosso Senhor, então, tem a autoridade suprema no planeta, porque ele fundou este planeta, conforme vemos também nos versículos iniciais do 1º capítulo do Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele, Cristo Jesus. E lá adiante, os versículos adiante, o mesmo capítulo primeiro, está escrito que o mundo foi criado por intermédio dele, Jesus. Então Jesus criou o planeta Terra. Uma invenção nossa, está lá. Vocês veem Jesus como um grande revolucionário, um pregador, uma grande figura, não era o supremo governante do planeta Terra. Mas a maioria da humanidade não acredita nisso, não sei o quê. Esperem só, mais um pouco. Assim como as transformações materiais foram tão rápidas, da Primeira Guerra Mundial para cá, o mundo é completamente outro. Muito mais rapidamente se darão as transformações de ordem moral e espiritual. Deus manda para a humanidade um atalho chamado dor. Amestrador funcionando. Chegamos no ponto em que iríamos aquele trecho do Evangelho, também segundo João, em que Jesus diz assim: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Diante disso, vemos que neste planeta a autoridade de Jesus é a mesma do Pai Celestial. Eu e o Pai somos um, ele mesmo o revelara. Prosseguindo, agora vamos ao Velho Testamento. Deus e Jesus são, pois, a rocha sobre a qual podemos confiantemente construir. Podemos então hoje compreender por que Moisés, no Velho Testamento, no seu cântico a toda a congregação de Israel, e já vimos aqui que Israel hoje não é somente o país dos irmãos judeus, mas todo mundo, Paulo apóstolo em Gálatas fala no Israel de Deus, que é formado por circuncisos e incircuncisos, judeus e gentios, portanto a humanidade inteira. Agora cada um vai fazer sua escolha, serão salvos pelas obras, como diz Jesus, que quando voltar com seus santos anjos sobre as nuvens, julgará cada um segundo suas obras. Você duvida, mas então, meu amigo, conceda-se a si mesmo ou a si mesma, minha irmã, o direito da dúvida. Se você não estiver certo, se você não estiver certo, mas a minha crença milenar, respeitabilíssima, mas elas também evoluem. Também evoluem. Você sabe disso, né? Não vou falar aqui para não chover no molhado. Moisés, no seu cântico a toda a congregação de Israel, afirmou, Deuteronômio, capítulo 32, versículos 1, 3 e 4. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus conhecimentos são justos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Deus é justo e é reto. Ora, sendo Jesus e o Pai reconhecidamente com uma unidade indissociável, voltemos ao versículo 5 do capítulo 1 do Apocalipse do Cristo de Deus, o livro mais importante para os povos na atualidade. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vejamos agora algumas das mais destacadas características daquele que, consoante o Apocalipse, também no versículo 5 do capítulo 1, nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Eis algumas considerações de Ira Smith que nós deixaremos para o próximo programa. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre.